para 10, curva direita, gole o pisto, 5520 e o controle 11935. Esse é o gol no 613. Retchame pronto para o estacionamento no 02, o ajuste é no 007. Dentro. Tango Dendê, na Europa, Cida, oi, 3. Fala, boa noite, está 3603. Gentileza, autorização, Guarulhos. Europa 083, and good evening, and approved taxi via Alpha Juliet, gate 10, gate 10. Alpha Juliet, stand 10, Europa 083. Something. Zero, aguarde cópia da Eldiné saída. O Alfa Golf Victor confirma a autonomia? Ok, 4 a bordo, Maceió tem, é isso? Ok. Jet 6727, Solos 48, time Solo 219. 219, tá. DL 50, curva esquerda pro 140, informe estabilizado no localizador. Esquerda 140, reposto estabilizado, cardial 50. 04. Alfa Juliette 04. Pronto, cópia. Estou pronto, prossiga. 3603, está autorizado para Guarulhos, número voo 340, via Upper Whisky 50, decola da pista no zero, com curva à direita, após decolagem na saída da EL, transição de NER, transponder 5515, e a frequência do controle 119.35. O nível 340 foi autorizado, via Upper Whisky 50 para Guarulhos. Dael é a saída com transição de NER com curva direita após decolagem. 5515 selecionado em 1935 controle da 3603. Da 3603, cotejamento correto, ajuste no 007, chame pronto no gate 07 para o pushback. Reportarei. Boa noite. Oceaner 6310, autorizado a final ILS, desça para 2000, 1007, informe estabilizado. Vai descer para 2000, reportará estabilizado no ILS o 6390. Chame o controle 119 decimal 35. 119 decimal 35, Alfa Golf Victor. Novo toque arremetido ou pulso final? Cliente cardeal 50, tráfego avistado, livre pulso, vento 080 graus com 9 nós. 03, Bruno Vanter. Bruno 273, no 03, está autorizado, chame táxi. Irá aguardar, mantém a posição, será o número 2 no setor. Certo. Salvador, eu vou 1885 na posição 6 para a pisteca, né? O 62 está autorizado, gol no 885, chame para o táxi. Chamará para o táxi, gol no 885. Poderia confirmar para o gol no 613, é sequenciamento do setor Brasília, senhor? Negativo, setor do pushback, ok? Setor do gate 01 no 04, só é possível uma aeronave executar o pushback. Ok, estamos aguardando o gol no 613. Tchau 50 no solo 54. Já ultrapassou a interseção até o confirme. Autorizado backtrack, agilizando informe, pista livre. Estabilizado com o aeródromo à vista, o Xané 63, ou Lazer? Xané 63, 10, completa final, torre 18-6. 18-6, Dejan. Gol no 398, autorizado final ILS, desça para 2.000 pés, ajuste no 007. 2.000, 1.700, 3.2. Salvador, boa noite, o Xané 63, ou Lazer? Leão. Alterno Galeão, autonomia de 4 horas e 15, 180 bonecos a bordo. 180 a bordo, táxi da Juliette Alfa e Bravo, ponto espera 118, 62, a torre, ajuste no 007, então uma boa noite. 118, Leste Alfa e Bravo, comando Pantos 86, vamos 885. 7 ou 10? 17. Ete, desça para 2000 pés, informe visual com aeródromo para mudança de regra, eco certa. Desce para 2000, o eco certa vai chamar para mudança de regra. 273 vai seguir o bang da agulha, a companhia que está taxando via Juliette, ok? Será o número 2, via Índia, Alfa e Bravo, ponto espera vai chamar a torre, 118, meia dúzia. O ajuste é no 007, então bom voo, boa noite. Obrigado. Paulo, gol, número 13, pode iniciar? Momento não, agora o meu no 3 vai coordenar o do sol, que após a liberação a retaguarda do banco da companhia com matrícula Varg, liberação a retaguarda inicial táxi, está autorizado o pushback, somente chame táxi. Ok, quando o banco e a retaguarda da Varg entrar, o meu no 3 inicia, tá bom? Confins, hein? Você que vai pra Congonha? Não, a gente tem que ir pra Brasília. Ah, maravilha. Ah, tá, vai. Confirme aí para Salvador? É o Papa Romeu Alfa Golf Vito. Após Pouca, pode voar Aracaju? Aguarde, vou coordenar junto ao centro de Brasília. Ok. Vitor autorizado, Aracaju da presença. Ok, grato. Salvador, Serra Tango está cancelando da presença. Eco Serra Tango, desça para 1.500 pés, agora na proa da rotatória, plano modificado 258. Desce para 1.500 pés, proa da rotatória, Serra Tango. DDS pro Gono 3 às 8? Afirmativo, a informe é estabilizada. Vamos lá. Gono 885.010, pronto. E a aeronave chamou de sola? Boa noite, Azul 4071. Você está ciente da informação Victor? Temos a informação. Boa noite, o objeto 6708, identifique, chegada é man, desça para 2000 pés, ajuste no 007. 2000, voa Duna. Autorizado Duna da presente, 6708. 08. Controle de Papacango, Vitor Filo Delta. Victor Kilo Delta, identifique, prossiga em condições visuais para os corredores, desça para 1.500 pés, o ajuste em Salvador 1.007. Já está descida o Kilo Delta, posso lá para a rotatória? Cruzada para a rotatória, desça para 1.500 pés. Victor Kilo Delta. Boa noite, o Chiné 6310, livrou na sua escuta. 6310, ciente, boa noite da táxi via Alfa e aguardando antes da Juliette. Ciente, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette, 6310. Precisa DLS, 398. Bruno 398, chame torre 186, bom pouso. 186, boa. 98 da Gol, estabilizado, DLS. 398, ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ciente, aguardando 398. E alternado 125, decimal 45. Ok, o centro 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45, obrigado. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, boa noite. 3. 3. Simulão, chamou pushback. Cota 3603 no 07. Autorizado, chame táxi. Reportarei. Livre pouso, gol na 398. Decolado 01, chame o controle 119.35. 1935 graus. Controle Salvador 1885, vai passar 2000 pés. Salvador, boa noite, 1885. Boa noite, gol 1885. Contato radar na decolagem e saída da El, subnível 360. Vai dar 360, gol 1885. Eco Serra Tango já tá visual com o aeródromo? Afirma aqui. É o time torre agora 18.6, Bomboso, Eco Serra Tango. 18.6, boa noite. Doutor Salvador, muito boa noite. O TAN 3662, cruza 180 para 150, informação Vitor. 3662, boa noite, identifique. Chegada em Amari, desça para o nível 050. Bom voo, boa noite. Este é o ponto de espera, corre 18, metro de voo, 1.1.3. Ah, com 3 checados, esse é a base. É 310, observando o início do táxi, o Boeing da Gol, que se aproxima através do gate 04. Estou autorizando a ingressar a Juliette para o gate 01. Gente, após o início do táxi do Gol, vai Juliette para o 0163-0, obrigado. Azul 4071 no pronto copy. Azul 4071, estou autorizado para Campinas, número voo 340. Via Upper Whisky 58, decola da pistão no zero, com curva direita após decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5536 e a frequência do controle 119.35. Azul 4071, no chame pronto para o pushback acionamento no 09, o ajuste é no 007. Solo 04, libere a direita, solo 219. 7608, completa final, chame torre 18.6, Bomboso. 18.6, 0698, sem proposto. 80 graus, conduz nós. 7273. Excelente, livre pouso, pista 07070 graus, conduz nós. Livre pouso, 07, acertado. 6708 de forma passando o marcador externo. Reduzido e com trem checado. Formará 6708. Fechando 007, tem um bom voo, boa noite. Obrigado, senhor Juliette Alfa Bravo, 18.6 lá no ponto de espera, obrigado. Mantém gol no meio no 3. Ali mantém gol no 3, no meio no 3. 1285, chame o Centro Recife na frequência 1288 e alterna 1264. 288-264, 1885. 06, chame o controle 119-135. 935, já. Salvador, boa tarde, boa noite, 19-1263. Noite, Gol 1273, contato radar, saída Gol e subnível 360. Saída Gol 360, 273. Pois prossegue Juliette para o gate 03. Gente, então vai deixar o Airbus, após o Airbus vai pela direção a Juliette para o 319. 3 nós, Gol no 6-1-3. Entre Gol atualizada, pista do 0, Gol no 6-1-3. Boa noite, tá 3455, identifique a chegada bomb, desça para o nível 040. Ô, Paulo, aqui próximo à nossa posição aqui tinha uma cobra no chão aqui. Tá 3603? Não, o Gol na 39, passando ali tinha uma cobra. Cobra? Tava viva ou tava morta? Ah, eu já não sei, tava no chão ali. Gente, o Gol no 398, grato pela informação, vamos acionar aqui o pessoal da Infraero. Tá, viu? Salvador, boa noite, web 86727. 86727, boa noite, prossiga. Autorização para confins nível 240. Gol 1-3, decola aos 208. Chame o controle 119-35. 0935, boa. Nossa provável saída é Coral. Decola, 1500 pés, gole e fita. No 6-1-3, contato radar, saída Gol e subnível 360. 360, Gol e fita no 6-1-3, decola. Victor, Kilo Delta, chame torre 18-6, bom poço. Boa noite. Papatango, Victor, Kilo Delta. Victor, Kilo Delta, ciente do tráfego, informa na final do ano 7 com trem embaixado e travado. Vento 090 graus com 11 nós. Victor, Kilo Delta. Velocidade voa na proa de Tapa. Desculpe, na proa de Duna. Cruzado voa na proa de Duna, até 3662, velocidade é critério. A número 1 na aproximação agora. Obrigado, 3662. Boa noite. Desça para 2000 pés, ajuste em Salvador, agora é 1008, informe estabilizado. Confirmando o ajuste de altímetro, 1008? Afirmativo. Ok, ciente, descendo para 2000 com 1008, informará estabilizado, está 3662. Oscar Golf Kilo, contato radar passando através de Coral, mantenha 090 chegada a mar e chame para descida. Avistado livre pouso na pista 97, vento 090 graus com 13 nós. Tô aqui no Delta. Gol 1273, chama agora o Centro Recife, frequência 1288 e alterna 1264. Ok, confirma a frequência, por favor. É 1288 e alterna 1264. 3, 28264, boa, eu deixo a crédito. Boa noite, objeto 6708, prossegue táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, 3603, livre decolagem, vento 090 graus com 132. Ali decola, tá, 3603. Do 4071 no gate 09, está autorizado, chame táxi. Objeto 6727 está autorizado para Confins, o número de voo 240 via Whisky Uno, decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição coral, transponder 5544 e a frequência do controle 119.35. Táxi à direita, Baeté, boa noite. 1-3, chama agora o centro Recife, frequência 1-2-8-8 e alterna 1-2-6-4. 7-2-7, o objeto 6727 aerovia é o Whisky Uno, que é inferior o Whisky Uno. O Whisky Uno. Gente, o objeto 6727, correto, o ajuste é 1-0-0-8, chame pronto para o pushback summit. Reportará, ajustado 1-0-0-8, o objeto 6727. Antes Juliette, 6708. Web 6708, ingresse via Índia para o gate 02. Fala Salvador, Xuné 6310. Xuné 6310, boa noite, prossiga. Recife nível 350, por favor. Recife 350, aguarde cópia, Pucra Caseu saída, Xanamé 310. Boa noite, o TOA 3603, está passando 1600 na sua escuta. 3603, boa noite, contato radar, saída da EL, suba ao nível 340. Silêncio, 340 da EL, até 3603. Possibilidade voar da EL, tá 3603? Autorizado, direita na proa de da EL, 3603. Grato, da EL. Controle Salvador, boa noite, passando isso, Fox Trot Lima, centro da Vitor. Papatango Whisky Foxtrot Lima, identifique, vou ir na proa da posição toque para efetuar a chegada da mão, chame para descida. Tá no ponto da EL, ela tá jogando a mão. 2. Objeto 6708, tá vazio, não tem ninguém. Tem, chegada lá. É, 1-0-0-8, está aqui. Agora 240, controle chamada, pronto para o táxi. Temos 1-1-1 a bordo, autonomia de 4 horas e 45 alternado. Azul 4071, táxi via parte principal, apoio Juliette, Alfa e Bravo, ponto espera 118-62 e a torre, ajuste 1-0-0-8, então bom voo, boa noite.